12h35, tá aí o som de Sam Kingston, Me Love. Teve mais, Jota Quest, Até Onde Vai, Vanessa Hudgens, Say OK. Fica ligado aí, daqui a pouquinho tem Invasão 94 com muitos prêmios pra você, hein? Até já! 94